Bom dia, queridos amigos e ouvintes, está começando mais um Prateleira Virtual, sou o Marcelo Rosa. Eu sou o Will Ferreira. Nathan Leme, participação especial. E eu sou o Luiz Taguchi. Isso, e hoje finalmente a gente conseguiu realizar o sonho do Williams, né, de gravar de quatro. Ah, cala a boca, caralho. E bom, cara, o tema de hoje. Luiz, quer falar qual é o tema de hoje? Qual o tema de hoje, Luiz? É preconceito só porque eu sou japonês e eu tenho que apresentar essa porra de tema. Exatamente, hoje é seu dia, cara. Hoje é seu dia, cara. Vai. Alguém tem que subir a canção do parabéns pra você agora. Eu subo. Por quê? Por quê? Parabéns. Hoje é seu dia. Que dia mais. Puta que pariu, nossa. Xuxa, tá. Só olha, gente, é xuxa, não. Tá, então. O tema de hoje vai ser aberturas de animes, ou isso. Animes. Exatamente. Não é só abertura, não, tá? É música em geral, hein? Abertura ou encerramento. Então, bom. E... quem é que ouve encerramento, velho? Assim, cara, antes de você começar com o preconceito, eu tenho um encerramento aqui, tá? Cala a boca, então. O que o Neto falou? Eu não tô ouvindo. Nem abertura eu vejo direito, quanto mais encerramento. Tipo isso, o cara pula a abertura, tá ligado? Eu pulava bastante em alguns animes. Ah, tem aquele anime que a abertura é muito ruim, né? Mano, a maioria das aberturas... hoje em dia as aberturas são muito ruins, velho. Ó, tem lá de hoje em dia aqui igual. Também, maluco. Antes de você começar a falar bosta. Tá bom, cara, né? Eu tenho mania de pular abertura em português. Eu não gosto de abertura em português. Quando eu assisti anime dublado. Não, sério. A abertura do Inuyasha em português, por exemplo, é muito boa. Ah, do Inuyasha. Ah, eu gosto. Do Inuyasha. Quero mudar o... é essa? Eu não sei se é. É essa mesmo. Bom, então, ó, vamos fazer pera, assim. Pera. Nem é do Dragon Ball você gosta? Ah, Dragon Ball é da hora. É, tirando essa. Tem exceções, vai. Ó, vamos fazer assim, então. O esquema que eu quero fazer aqui é porque a gente anda falando muito de música, entendeu? Esses dias, afinal, é um cast de música. Só que, como a maioria das pessoas aqui não é só, tipo, sei lá, o nerd da música. A maioria das pessoas gosta de outras coisas além disso, tá ligado? E a gente quer passar um pouquinho dessas coisas para as pessoas que estão ouvindo. Isso, vamos passar. Só que propagar a merda para todas as pessoas. Só que como são casts de música, a gente vai fazer isso com música. Então qual é o negócio? Com música, claro. Qual é a música, Pablo? Bom, então vamos fazer assim. Em ordem de chamada, né? Em ordem da apresentação, a gente vai... Não, vai. Vai ser ordem de apresentação ao contrário. Então vai começar com o Luiz, Nathan, Williams e por último eu. A gente vai falar uma música pra que vai tocar, uma música de anime que a gente vai botar pra tocar. Vai falar de quem é a música, de qual anime é a música, porque você escolheu a música. E aproveita e dá uma geral do anime, assim. Ah, beleza. E são quantas músicas? Três? Duas? São três. A gente escolheu três. Beleza. E como... você vai começar, você pode escolher qual a ordem aí das suas músicas, tá? À vontade. Tá. Primeiro, é um anime que tá no coração de todo mundo, mas como você quer, esse é um cast de música contemporânea, e esse anime lançou um reboot, não é bem um reboot, é só uma versão em HD, é o Dragon Ball Kai, velho. E a abertura Dragon Soul. Dragon Soul. Eu não vi esse anime. Você não viu Dragon Ball Kai, cara? Não vi. É a primeira abertura. Foi a única que eu peguei, na verdade. Que eu tava assistindo Dragon Ball Kai até que eu percebi que era Dragon Ball, tá ligado? Eu falei, mano, eu não vou ver Dragon Ball de novo. Tá, Luiz. Diga. Você não quer dar, sei lá, eu sei que é Dragon Ball, né? Que todo mundo conhece, mas você não quer dar, sei lá, uma sinopse do Dragon Ball? Dragon Ball Z, né? No Kai, no caso. É, o Kai. Bom, todo mundo deve conhecer o Goku, ou não. Que ele é tipo um... ele é um extraterrestre do planeta Vegeta, uhum. E que é o nome de um dos personagens também, que vem parar na Terra quando ele é criança. Aí ele é bem mais forte que as pessoas normais e ele participa de torneios de artes marciais, porque eu tô pulando a história do Dragon Ball normal, porque a história do Dragon Ball normal tem um rolezinho. Aí ele conhece uma mulher, ele se casa, tem um filho, e aí tá de boa, tipo, ele tá vivendo a vida dele, até que chega o irmão mais velho dele, que diz tá procurando ele porque eles são os últimos Saiyajins. Só que aí ele fica bravo porque o Goku, ou Kakaroto, como é o nome de verdade dele, ele esqueceu da natureza de guerreiro dele e tá vivendo em paz. Ele devia ter destruído a Terra, mas ele não destruiu. Daí ele resolve dar uma treta e é assim que o anime se desenvolve, com chegando cada vez mais inimigos. Um inimigo fazendo uma ligação com um novo inimigo. Uhum. Então, exatamente. E é isso aí, né? Todo mundo conhecia Dragon Ball, só que a gente precisava fazer isso. Vai que alguém, né? Mas o que eu queria falar do Dragon Ball Z, cara, é que primeiramente eu prefiro muito mais o Dragon Ball normal do que o Dragon Ball Z. O Dragon Ball Z é meio viajado demais pra mim. Eu também gostei mais do Dragon Ball normal depois que eu assisti. Ele mais pé no chão. E tem a saga do Majin Buu, né, cara? Que é a que tá rolando agora, Dragon Ball Kai, se não me engano. Aham, Que deve ser o maior furo de roteiro da face da Terra, né, cara? Sei lá. Não, é. Maior furo de roteiro é Dragon Ball GT. Não, tá, tirando Dragon Ball GT. Verdade. Dragon Ball GT não existiu, tá? É, no Dragon Ball... só a abertura dele existiu, só. É, só a abertura, que vai existir também daqui a pouco, né? É, mas vocês sabiam que o Dragon Ball GT, ele não foi escrito pelo Toriyama, sabiam? É, sim, claro, todo mundo sabe disso, cara. Todo mundo sabe disso. Bom, mas enfim, o que eu queria falar das furos de roteiro da saga do Buu, é que se você for ver o Dragon Ball até a saga do Cell, apesar de ser meio apagado isso, né, sei lá, é o personagem principal da trama do Dragon Ball Z era pra ser o Gohan, né? O herói do esquema. Sim. É porque introduziram muito personagem. Ficou fraco, né? É, velho, eles enfraqueceram o maluco, do nada. Não, é que tipo, também introduziram um monte de personagem novo. O Trunks, o Goten, todo mundo via Super Saiyajin naquela porra, velho. É, né? Ah, é, tem uma coisa também. Mais... que Super Saiyajin era pra ser uma coisa, tipo, especial, né? Do Goku e do nada todo mundo vira. É, velho. Bom, enfim, é. Dragon Ball Z é estendido demais à parte. É, Nathan, você não quer falar agora, então, qual é a sua música? Por que você escolheu ela? De que anime é? De quem é? Etc. É, a primeira agora pode ser Butterfly do Digimon, primeira abertura da Koji. Nossa, ok. Então tá, dá uma sinopse do Digimon aí. Nossa, uma sinopse do Digimon, que legal. Como é? Tipo, você entra no mundo digital e é isso aí. Quem não conhece? É tipo isso, o nego entrou no mundo digital e o bagulho ficou louco. É, basicamente isso. Aí eu escolhi essa porque daqui a pouco eu vou estar indo no show em julho, no AF, né? Ah, é. Pô, falando nisso. É caro, velho. Hã? Evento de anime é muito caro. É muito caro. Tá muito caro o Anime Friends, né, mano? Para. Saudades da época que era 10 reais. Caralho, você pegou 10 reais? Eu lembro de... Pegou Cara, eu peguei na época que era 2 entrar. Ah, tá, né? Ah, o Williams é sempre desses, né, mano? Mó hipster ele, mano. Olha essa foto preto e branco dele do Walking Dead. Pode crer, muito. Não, Walking Dead não é hipster, não. É Walking Dead isso aí? É, Walking Dead. É, deu. Mas o Willis é muito hipster, mano, para. É, o Marcelo que é hipster, ele posta foto com dedo, com bigodinho e chapéu, como assim. Tá bom, né, caralho. Não, mas é que, mano, não dava. Não, não, é que tipo, você é um cara hipster, Marcelo, essa coisa de chapéu, bigodinho, senhor inglês é coisa de menina. Nossa, tá bom, então. Vai tomando cu vocês. Bom, então é hashtag Butterfly do Digimon. Agora o Hipster Ferreira, você pode, por favor, falar qual é a sua música agora. Então eu escolhi Alumina, eu não sei se é assim que fala, mas então é uma música que eu gosto muito, é da banda Nightmare. Então eu escolhi mais pela banda, mais pela banda do que pelo anime. Qual? De que anime que é? Do Death Note. Death Note. Ah, sim, sim, pode crer. Tipo, o anime é muito bom lá. É muito bom. Eu muito de bom. Poser de otaku agora porque eu escolhi esse anime. Mas eu escolhi mais pela banda e mais pela música, que é muito legal, do que pelo anime. Ok. É, a Lumina é a abertura, é a primeira abertura ou eu tô enganado? Encerramento. Não, é o encerramento. Primeiro encerramento. Ó, ah. Oh, viu? Tem encerramento aqui. E o pior é que vai ter daqui a pouco outro encerramento. Mas enfim, quer dar uma sinopse do Death Note? É, pode ser. Cara, dá pra resumir Death Note em uma linha, tá ligado? Eu acho. Então, Death Note é um anime que conta a história de um carinha que estudava no ensino médio, parece? É, ele era ensino médio. No ensino médio. Caraca, ele chama Raito. Ah, tá. Raito Yagan. Raito de Corolla. Ó, vai começar as tretas. O nome dele é Light, porra. Só pra deixar registrado. Caramba. É Light. Não. É Light pros BR. Ele é japonês, caralho. O nome dele, mano, é Raito. Light. Light, Light não é nome, velho. Claro que não. Chama Light. Mas ele fala. Tem uma passagem do mangá que ele fala que o nome dele é relacionado à luz. Entendeu? É Light, porra. Mas, tipo, é relacionado com relacionado à luz. Na pronúncia, os dois são certos. Tipo, então, Raito é tipo a pronúncia japonesa, entendeu? Só que a gente é BR, porra, a gente fala Light. Pronto, perfeito. Continua. Não, se a gente é BR, a gente fala Ligit. Ligit. Ligit, exatamente. Ligit Yagami. Ligit Yagami. Então, um determinado dia, ele encontra um caderno lá, né, jogado no meio do pátio. E vai cai do céu, pegar cai lá... do céu o caderno. Cai do céu o caderno, isso. Normal. É, normal. Não sei a palavra agora, mas deixa quieto. Então, ele vai lá, depois que acaba a aula, ou no meio dela, não lembro muito bem. Ele pega esse caderno que está escrito Death Note. Daí, num dia, né, que aparece um bagulho. Shinigami? É, aparece Shinigami. Não. Aparece depois muito tempo. Depois de muito tempo? Depois de umas 3 semanas. Ah, é verdade, que ele descobre, né, que tinha as regras isso. No caderno. Ele mata bastante gente antes do Yuka aparecer. É, exatamente. Bom, não, o negócio é assim, resumindo, ele acha o caderno do capeta. Aham. Uhum. Então, ele descobre que se ele escrever o nome, ele pode matar as pessoas. Exato. Daí ele quer matar todos os criminosos do planeta e ser o deus do novo mundo. E é muito bom esse anime, eu recomendo. Não, esse aí vale a pena. Bom, enfim. Até antes da Misa aparecer, valia. Quê? Antes da missa aparecer. Até antes da missa aparecer, valia. Ó, a galera falando mal da missa. Porra, era legal, cara. Ela é muito chata, velho. Mas não tá. Mas assim, ah, sei lá. É que eu gosto mais da segunda fase do que da primeira, velho. Apesar que eu gosto muito do L, ele tipo meu personagem favorito. A segunda fase eu acho meio mais divertida do que a primeira. Que é mais grandiosa, entendeu? Tem mais gente envolvida. Bom, enfim. Minha vez, né? Olha só. Já falando dos animes da nova temporada, né? Dessa temporada de primavera 2014. Lixo. Nossa, cara, para, que isso? Então, eu vou escolher uma abertura dessa nova temporada, que é Kill Kill Joker, da Kanon Akeshima, que é a abertura do Selector Infected, Wixels. Nossa, anime. Puta, é muito ruim essa abertura, cara, vai se fuder. Nossa, então, não, ela é muito boa, vai, cara, eu gostei dela, ela é divertida, e eu escolhi ela mas basicamente pra apresentar o anime, cara, porque assim, né, eu sabia que vocês iam escolher só anime velho, e assim, eu tinha que fazer uma recomendação recente, entendeu? Então ele acabou de começar, se não me engano, quando eu lançar esse cast, ele vai estar no episódio 5, eu até agora só assisti até o 3, mas já lançou o 4, vou assistir daqui a pouco. E assim, é um anime muito bom, cara. Por enquanto, ele tá meio... Eu assisti 2 episódios e tava muito ruim, velho. É um card game de menininha, velho. Vai se fuder. Então, mas assim, eu gosto de protagonistas femininas. Ele só vê anime assim, só. Eu gosto de protagonistas femininas em anime, porque... Primeiro porque a maioria... Não. Eu não tô nem reclamando que o protagonista seja menina. Ela pode ser, mas o joguinho é muito florido, muito de menininha, velho. Caralho, como assim? É um bagulho preto do capeta? Não, tô querendo dizer, tipo, todos os personagens são menininhas, velho. Tipo, vai se fuder, e tem um incesto. Menininhas que quando... Cala a boca. A saia sobe. Não. Então, é isso que eu queria falar. Mano, vai se cala fuder. A boca, para a boca. Vai se fuder. Para, cara. Pronto, deixa eu falar. O Williams falou um bagulho agora que é interessante. Ele falou que a menininha que ela levanta a saia voa. É por isso que eu gosto de anime com protagonista feminina. Que a maioria dos animes, quando eles colocam uma personagem feminina, tipo, em anime, tipo, shonen, o caralho, ela é sempre, tipo, ultra sexualizada, tá ligado? E é muito bosta isso, cara. Tipo, fica da hora, tá? Fanservice, abraço, mas fica chato depois de um tempo. É por isso que eu gosto de protagonista feminina. Não só por isso, né? Porque gosta mulheres de verdade, no caso. Meninas de verdade, enfim, foda-se. E com problemas de meninas de verdade, etc. Mas como também... É, problemas de meninas de verdade. Eu quero pegar meu irmão. Tá bom, Luiz. Oh. É que o Luiz, ele também tem essa raiva de incesto, né? Esse caralho, vai tomar no cu. Mas se fuder, mó doentio, cara. Mas se fuder, eu tava vendo um anime mó de boa e no último episódio o cara troca a namorada pela irmã, vai tomar no cu, velho. Tá bom, mas então... é por isso que eu... Eu esfaquei o bloquinho de notas aqui que tava do meu lado. Desculpa o bloquinho. Caralho, velho, maluco é loucão. Mas enfim, eu gosto de protagonista feminino por isso. Primeiro porque eu gosto de ver mulheres de verdade em obras de... Mulheres de verdade, como assim? Mulheres de verdade, tudo hoje naquela porra, velho. Tá bom, tá, garotinhas, foda-se. E segundo porque elas normalmente, sei lá, velho, tem dramas psicológicos melhores em anime shoujo do que anime shonen, etc. Enfim, eu vou colocar aquele Kill Joker, que é muito boa. E com essa treta a gente acaba esse bloco e... Fiquem aí com mais música de anime pra vocês. Coloca sua bandeira no Naruto pra assistir, pra ouvir esse cast e a gente já volta. Não, Naruto não vai ter Naruto pôde. Aqui não, porra. Naruto é coisa de porra. Vai sim, vai ter Naruto sim, pô. Vai mesmo. Claro que vai. Desculpa, então. ドラゴンソード ti, meu coração se energizar. Dentro de mim, a aventura vai começar. No céu azul, por entre as nuvens vou te levar. E todo o mal, e cada inimigo vou derrotar. A emoção de combater, os mais fortes até o fim. Me faz superar toda dor, seguirei em frente sem nenhum temor. Boa, vamos, vem comigo, nossa hora é agora. Voando ao vento, posso ser livre outra vez. Boa, vamos, vem comigo, amanhã é um novo dia. Na sua alma está o que você sempre sonhou encontrar. Dragon Ball.

このように向け世界へ目を閉ざせ真実は一重にカードの裏を持って動けないわめくりめくるめく目まぐるしステージでその一つになればいいんだろう混じった毒だと晒す余裕なんてないよ乾いた後悔の海を飲み干す日々は De volta, agora com os ânimos mais acalmados, eu espero, pra começar a segunda rodada aqui das músicas de anime. Tipo, uns ânimos mais acalmados, tipo, foi há 2 segundos atrás. Exatamente. Estava discutindo. Mas vocês não percebem, porque existe a magia da edição. Exatamente, magia da edição. Magia da edição. Agora eu queria dar um, tipo, um off-topic mesmo, que outro dia eu tava lá no psiquiatra, parece coisa de maluco, eu achava que psiquiatra... Parece? Era... Como assim? Ah, tá. Você tava lá recebendo drogas do psiquiatra? Enfim, daí passou uma velha lá, chutou minha mala, aí, tipo, ela não falou nada. Aí eu, beleza, eu peguei minha mala, coloquei de volta no lugar. Aí chegou um maluco, mano, todo tatuado, velho. Aí você tá ligado aquele preconceito básico que rola com gente que é muito tatuada, né? Não, fala aí que eu não sei mesmo. Não, eu achei que ele ia ser, sei lá. Parece idiota. como não sabe, cara? Tá bom, fala aí. Eu achei que ele ia ser mais agressivo, sabe? Aí ele foi lá, achei que ele ia chutar minha mala também. Aí ele falou lá, tocou em mim, com licença. Aí eu, tá bom. Não é só o fato dele ter falado, pedido licença, ele falou, com licença. Ok. Tá ligado? O fato de ter usado com licença, em vez de só licença. Uhum. Mano, tá ligado? Isso é pra mostrar como a sociedade tá denegrindo. A sociedade? Não, isso... Pessoas. Por que igual a lixo? Cara? Tipo... É como a sociedade, tipo, tá... Mudando? Tá ligado? É como a sociedade tá egoísta, ou... Sabe? Tipo, ninguém se importa com ninguém. Aí quando alguém é educado, você fica, tipo, você, mano... Você fica surpreso, é isso? Mano, é, o que aconteceu agora? Ah, tô ligado. Cara, eu sempre sou extremamente educado, velho. E eu não gosto disso, tá ligado? É meio que automático. Como se eu tivesse, tipo, alguma coisa que me puxa. Outro dia eu tava no metrô, né? Aí tava, tipo, a gente tava passando, assim, que é tipo gado, tá ligado? O metrô 6 da tarde é gado. Aí tava todo mundo indo pra frente, assim, do nada, cai o celular de uma mulher, assim, no chão, se espatifa em 3. Aí, tipo, todo mundo continua andando, né? E aí eu, não, claro que não. Aí, tipo, a corda mágica do destino me puxa e eu tenho que parar pra ajudar a mulher a pegar o celular. Aí ela agradeceu e eu continuei andando, só isso. Assim. E daí você perdeu o metrô. Não, é que o metrô passa de 3 em 3 minutos, então não tem problema, né? Tem sim, cara, 3 minutos fazem bastante diferença. Tô zoando. Tá bom. Luiz, dava tempo de comer um miojo na sua casa. Cara, dava pra fazer um miojo, velho. Né? Eu perdi um miojo por uma boa ação, que droga. Ok, Luiz, próxima abertura aí, por favor. Essa é uma abertura de um anime bem controverso. Não é bem controverso, é porque todo mundo falou que cagou esse foi tipo, já falaram que o anterior tinha cagado e que esse cagou de vez, que é o Yu-Gi-Oh! 5Ds. É uma bosta. O anterior é o GX? É o GX. Eu gostava do GX. Eu gostava do GX porque na época eu gostava de Harry Potter. Hoje em dia eu não gosto de nenhum dos dois, mas mesmo assim, eu ainda tenho memória afetiva pelo Yu-Gi-Oh! GX. Então, peraí. O Yu-Gi-Oh! Continua sem o Yugi? Ou todos os personagens principais? Continua, tá lançando outro sem o Yugi. Mas tipo, o personagem principal... E todos eles, todos os personagens têm o nome com Yu. Menos o Jaden. Não, o Jaden tem. É que o nome dele é Yuki. Jaden Yuki. Jaden Yuki. Yugi Moto. Yusei, que é o do 5Ds, Fudo. Yuma... eu não lembro o nome dele. É Yuma, o do... Esqueci o nome do... Zexal. Yuma Mahou. E o nome do novo personagem é Yuya. Yuya. É Yuya. Ok. Que é uma putaria esse novo Yu-Gi-Oh. Que sabe o que eu acho? Que só o primeiro Yu-Gi-Oh presta. Cara, sabe o que eu acho? Que esse anime foi feito só pra vender um card game, mas tudo bem. Mas foi feito mesmo. Quer dar uma sinopse do Yu-Gi-Oh pra gente? Do 5Ds? Vai, beleza. Então, o Yu-Gi-Oh 5Ds... Não, do novo, no caso. O novo. Não é tão novo. O 5Ds já tá 12 gerações atrasado. Não, o novo, o do Yuya, o Arc V. Não, mas eu não vou falar falar do Arc B. Ah, tá. Eu vou falar do 5D. Então, basicamente, o 5D tipo, se passa num futuro bem depois do primeiro Yu-Gi-Oh! E do Yu-Gi-Oh! GX, em que agora a moda é o Riding Duel, ou Turbo Duel, que basicamente é duelar em cima de moto. Nossa. Nossa, mano. Cara, que pulo foi esse? Saudade pro Walker. Pulo de gato foi esse. Pro Walker. Eu tinha um preconceito do caralho quando eu assisti esse anime. Mas o roteiro, velho, a história, até que é boa. Até a segunda temporada. Quando chega a terceira, dá uma cagada, tá ligado? Eles esquecem todos os conceitos chaves que eles inseriram no primeiro. Uhum. Digamos, no primeiro e no segundo, os personagens principais são chamados de signatários, sabe? Eles são importantes por causa disso. Entendi. O terceiro, tá ligado? Todo mundo esqueceu que é signatário, ninguém mais liga. Todo mundo só quer dolar em cima de moto, tá ligado? Quando falta criatividade, o que você faz? Hayabusa, cara, Hayabusa. Não, mas Hornete. Ela monta na minha Hornet. Não, mas fala, o que acontece quando acaba que eu errei a música? Ela monta na minha. Caralho, você vai deixar eu falar, porra? É, né? Caralho, a gente conseguiu falar de funk no cast de anime, parabéns. E nem fui eu dessa vez, continua, Luiz. O que acontece quando a criatividade de alguém acaba? Não sei. Faz ela uma saga pelo de torneio. Ela nossa, faz merda. Parabéns. A saga de torneio. Parabéns, vocês falaram juntos, então. Ah, não. Torneio. Aham. Uhum. É, a última temporada é torneio. Então, só se a primeira é a segunda. A terceira temporada, foda-se. Ok. Qual que é a música que eu já esqueci mesmo? Não sei se... Last Train Atarashiyasa, do Not Lamp. Ok. Então é isso aí. Fica a não recomendação pra vocês. Nathan. Não, assiste sim. Assiste sim, é legal. Só, até a segunda temporada. Ok. Só tem que ter a suspensão de... Como descrença? É o nome? Suspensão de descrença do fato deles estarem duelando em cima de moto. Claro. Caralho. Mas fora isso, é legal. Nathan? Oi. Pode minha falar. Vez? Isso, sua vez. Minha segunda é Change World do V6, que é a primeira abertura do Inuyasha, que é o anime que eu tô assistindo agora. Tipo, agora mesmo, nesse momento. Caramba. Ok. O cara vendo Inuyasha, velho. Parabéns. Tô acabando já, cara. Tô no 143. Caramba. Quantos episódios tem Inuyasha? 167, a primeira temporada, e depois lançou pra terminar o Kenketsu Ren, mais 26. Caralho. Então é isso aí. Olha só, o maluco, né, com um anime não recente, e é muito bom Inuyasha, e a gente falou da abertura brasileira dele também. Então a gente vai colocar... Como é que é o nome? Change the World. Change the World. Tá. Quer dar a versão original ou a versão BR? A original, né? A versão original. Isso. Quer dar uma sinopse da história do Inuyasha? É, esse tem um pouquinho mais a falar do que o Digimon. Tipo, tem a joia de quatro almas, que é o que movimenta o anime inteiro, que dá poder pros yokais, ou seja, os espíritos mais. Aí uma menina burra divide ela em mil pedaços e eles têm que começar a correr atrás desse bagulho antes que o povo use pro mal. Isso. Burra mesmo. Como ela chama? Kagome? É, né? Kagome. Isso aí. O nome dela... Cagou tudo ela. Cara, sempre... Tem duas coisas que me incomodavam no Inuyasha. O nome da menina é Tecagou. É, tipo isso, não. Três, então. A primeira que, tipo, o nome da joia é joia de quatro almas. E eu sempre achava que ela tava dividida em quatro pedaços. Só que, tipo, tinha 200, tá ligado? Mil pedaços pelo mundo. E eu falava, caralho, velho, quando que eles vão conseguir juntar tudo? Aliás, o vilão desse anime é muito bom, cara. Eu não lembro o nome dele, só que eu achava ele foda. Ele não é o irmão do Inuyasha? Não é o Sesshomaru? É, Sesshomaru, exatamente. Isso mesmo. E a segunda coisa que me incomoda bastante, velho, é que eu não sei vocês, mas sei lá, eu tinha uns 11, 12 anos, eu acho, quando eu vi Inuyasha, e eu sempre, cara, esperava a parte onde o Inuyasha e a Kagome iam se pegar, isso nunca acontecia. Cara, é anime shonen, cara, você realmente espera que isso vai acontecer? Cara, Só aconteceu no Fullmetal e no Dragon Ball. Eu tinha 11... No Dragon Ball nem tanto. Eu tinha 11, 12 anos, eu esperava qualquer coisa, velho. Okay. É que nem esperar romance no Naruto. Ia virar furry o anime. Que ridículo. Ok, Williams, pode falar, então. Nossa, deu uma desafinada na minha palavra. Pode falar agora? Vamos falar isso. Que voz. Então, a música que eu escolhi foi Shiver, The Gazette, ou The Gazeto para os japoneses. É The Gazela. The Gazela. The Gazela para o Marcelo, que é um chato, porque ele não gosta de The Gazeto. Ah, cara, é ruinzinho, para. Então, eu escolhi essa música por causa da música mesmo, da banda, alô? Porque eu gosto muito da música. Mas essa aí é a do Kuro, não é? Isso, o anime é o Kuro Shitsuji, que é muito bom, e eu sei que muita gente tem preconceito com esse anime porque acha que é de viadão, mas é muito bom. Eu acho que é de viadão. Caralho. Ok. Então. Cara, sério, procura Kuro Shitsuji no no Google. Calma aí, eu já vou procurar e vai ter umas imagens de uns caras puta viadão. Olha só, olha só. A primeira coisa que você vê é um cosplay de um menino viadão. Tá bom, tá bom. Williams, dá uma sinopse então do anime pras pessoas. Então. Você lembra da história? Espero que sim, né? Ah, é mais ou menos. Porra, porra, não, não, não, não. Olha a cara desse protagonista, velho. Que... Olha essa cara de quem chupa rola, velho. O Shio? É, o Mordomo, velho. Não, mas o Mordomo, ele. Mas o Mordomo, ele é. Foi feito pra isso, cara. Mesmo assim, velho. Ignora. O Mordomo foi feito pra gerar essa rola? Confusão. Pra gerar. Na mente das pessoas. Pra gerar essa confusão na mente das garotas, entendeu? Será? Oh, meu Deus, eu preciso deste cara na minha cama. Continua, por favor, a história, Williams. Caramba. Então, a história conta. A história conta a história do Sebastian Michaelis, que é um mordomo demoníaco. Tipo, que vem de Kurusutsud. Mordomo demoníaco, algum tipo. Então, ele é obrigado a. Isso, mordomo preto. Tá. Então, tá, ele, por causa de um contrato que ele fez com o Ciel, ele é obrigado a servir a família Phantom Hive, que é a família do Ciel. Ciel Phantom Hive. E ele meio que faz tudo pro Ciel. E vai contando. Você é que me entende. Então, ele faz. Eu acho que rolou um dedinho. Ah, tu me acha, mas deixa quieto. Tá, continua. Então, daí tudo, ele faz tudo que o Ciel pede e isso gera a história, entendeu? Uhum. Tem um trama envolvendo a morte dos pais do Ciel, não tem? Isso, tem uma trama envolvendo a morte dos pais dele e também... Também que... Caralho, o maluco acabou de dar spoiler da porra da segunda temporada. Ai, caramba. Eu vou cortar essa parte. Corta. É, porque é importante também essa porra, caralho. Então, mas assim, e tem aquele negócio que o Xiao, ele é... Ele... A família dele é... Puta. Negociante de alguma coisa, eu não lembro o que eles vendiam. Só que eles eram muito ricos, né? Maconha. É, se eu não me engano, era uma fábrica de brinquedo. Ou eles trabalhavam com a rainha. Alguma coisa assim. Isso, alguma coisa isso, assim. Isso, algo do tipo. E assim, só fiquei, é legal porque... Que ele é um. Aliás, moleque. A família dele tinha uma fábrica de brinquedos. Brinquedo, e ele trabalhava pra rainha resolvendo os casos atualmente. Isso, ele resolve os casos pra rainha e tal. Ele faz parte da aristocracia inglesa do século XIX, alguma coisa assim. E cara, eu gosto muito desse anime, além do clima, né? Do século XIX, né? A aura da civilização com isso, pessoas, é muito da hora. É muito legal. Tem um ar de mistério também, né? Porque o Xiao, ele tem esse negócio de resolver os crimes e tal. E ele também tem que tocar os negócios da família, né, cara? Isso tudo pra uma criança. É meio absurdo. É legal. A história do anime é muito boa. E, por favor, relevem as cenas mais... Isso, cara. Esquece o Sebastian. Esquece mesmo o Sebastian. Esquece o protagonista. Relevem esse. O Sebastian é fácil, mas o moleque da segunda temporada. Nossa, tá. Isso, verdade. Nossa, aquele viagem. Puta merda, né? Bom, mas enfim. Como ele chama mesmo? Como ele chama? Eu não lembro. É Lois, não é? Isso, Lois. Lois. Relevem essas coisas. Assistam o anime, é muito legal, tá? Sem preconceito, gente, porra. Século XXI, aqui, pode tudo. Ok. Eu tô falando, esse negócio de pode tudo ainda vai foder o mundo. Tá bom, é minha vez. Eu vou colocar agora uma música pra tocar do anime que já foi citado aqui. Aliás, agora só tem anime que já foi citado. Só um momento. Degazete, gente. Ok, pode continuar. Caralho. Que vai ser a música Again, da Yui, que é a primeira abertura do Fullmetal Alchemist Brotherhood. Nossa, que pronúncia foi essa? Fala de novo. Não, é que do nada, tá ligado? Deu um crack na minha língua. Enfim. Cara, esse anime, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é um reboot, né? Sei lá, do anime original, que era o Fullmetal Alchemist, que ele é bom, só que ele fica muito abaixo da segunda parte. Porque o primeiro anime, ele é baseado no mangá, só que ele conta uma história original, entre aspas. São os mesmos personagens, só que em situações diferentes. E o Brotherhood... É porque você sabe o que acontece, né? Sim, sim. É, foda. Porque eles precisam... Eles foram capazes, não conta, digamos porque... assim. Eu não terminei nenhum dos dois. Eu comecei os dois e não terminei. Não, tá. Eu não vou só dar uma sinopse, né? A sinopse do Brotherhood é basicamente assim. É a mesma sinopse que o primeiro. É um mundo onde existe esse negócio da alquimia. E o que é esse negócio da alquimia? Ele é baseado... Macumba. Ele é baseado na lei de conservação de massa lá daquele cara que eu não lembro o nome, do químico que eu não lembro o nome. Só que ela é um pouco distorcida. É aquele negócio tipo, você... Eles podem construir, vai. Qualquer coisa. Do nada. Só que pra isso, eles precisam dar alguma coisa de valor. Igual valor. De igual valor, exatamente. Valor equivalente. Valor equivalente, isso. E por isso que chama de troca equivalente. Basicamente, o que você precisa entender é mais ou menos. Eles não podem transformar ouro em... Tipo, não, carvão em ouro. Eles precisam das matérias. O carvão só pode ser convertido em coisas que são constituídas de carbono. Você pode mais ou menos mudar a estrutura das coisas, mas você não pode alterar o que, que ela é. Mais ou menos isso. Enfim, e o negócio é assim, que eles, digamos que assim, existem alguns tabus nesse negócio da alquimia, não é putaria generalizada. Então, tipo, esse que o Luiz falou é bom, que você não pode jamais tentar fazer ouro a partir de nada. E o mais importante, assim, que deve ser o que rege toda a história do anime, é que você não pode fazer sintetizar humanos. É completamente proibido. Tanto é que... Mesmo cara, é muito boa essa história, velho. É muito boa. Ele fala no primeiro episódio que, mano, os componentes que você precisa pra criar um humano é muito fácil de achar, tá ligado? Exatamente. Precisa carbono, de sal, sódio. De sódio, exatamente. Um bagulho trouxa, tá ligado? Que você pega em qualquer lugar. É farinha, ovo... Vamos ali na vendinha ali comprar e fazer um humano. Comprar um humano, tá ligado? É, tio, me viu os ingredientes pra fazer um humano aí. Uhum. Só que, então, o que negócio que, digamos assim, que constitui fisicamente um humano é fácil de arrumar. Só que você não pode basicamente fazer um cérebro do zero. É o mesmo negócio com clone. Fazer tá a alma dele. Fazer a alma dele, exatamente. E... Fazer um cérebro. Sério. Tá, enfim. O negócio é que tinha esses dois moleques, né? O Edward Eric e o irmão dele, o Alphonse Eric, que eles tinham... Que eles começaram desde jovens a estudar alquimia, porque o pai deles era um alquimista fodão e eles queriam ser igual ao pai. E aí, só que o que aconteceu? Teve um dia, né, que a mãe deles morreu. E eles ficaram muito tristes com isso. E aí, eles começaram a estudar pra caralho pra tentar renascer a mãe deles. Ou seja, eles iam quebrar a principal regra da alquimia, que era que você não pode sintetizar um humano. E aí eles fizeram isso. Só que aí, o que aconteceu? Quando eles fizeram isso, obviamente que deu errado, né? E eles foram... Deu merda. E eles foram punidos. O Edward, ele perdeu, se eu não me engano, é o braço direito, né? Isso. O braço direito e parte da perna esquerda. Não, ele perdeu só a perna primeiro. O braço ele perde depois. Ele perde só a perna. Posso falar uma coisa? Ele perdeu só a perna, o braço. O braço ele perde. Calma, eu vou falar. Não. Fala aí, Luiz, rapidão. Basicamente, como é que fala? A história é meio diferente no Brotherhood do clássico. Do clássico, eles perdem o braço e o corpo porque eles são punidos. Exato. No original, quando eles tentam criar a alma de um humano, eu não lembro se é mais ou menos assim. Quando você tenta fazer a transmutação humana, você abre o portão da verdade. Isso. Que aí você fala lá com Deus, entre aspas. É, Deus, entre aspas. Só que, tipo, pra você poder falar com Deus, você tem que pagar um preço. Exato. O Edward, ele pagou um preço pequeno. Pagou a perna esquerda. Pagou a perna esquerda pra falar com Deus. Só que o Alphonse... Posso falar? Deixa eu falar, é meu anime, porra. Tá, tudo bem. O Alphonse... ele pagou o preço Marcelo, um pouco maior. Hashtag Marcelo vai se fuder. É, né? Vamos continuar com essa porra, não. Um pouco maior? Um pouco maior, que é tipo o corpo inteiro, tá ligado? Ele se fudeu. Ele perdeu tudo, ele perdeu, tipo, ele. Ele já era. E aí aconteceu? O Edward, ele ficou putão, tá ligado? O Edward pôde ver a verdade, isso foi legal. Ele conseguiu ver a verdade e por causa disso, ele conseguia fazer transmutação sem o círculo alquímico. Ele só precisava bater a mão e ele conseguia transmutar o que ele quisesse. Isso aí. Só que o Alphonse, ele teve que dar o corpo e o Edward, não querendo perder o corpo. Ele teve que dar o corpo. Como assim? O Edward, Alphonse da vida. O Edward não querendo perder o irmão, ele deu o braço direito pra poder salvar o irmão dele. Só que ele não conseguiu salvar o corpo do irmão dele, só a alma. E aí ele teve que transmutar a alma do irmão dele numa armadura. Ele fixou, na verdade. Ele, tipo, grudou a alma na armadura. Isso, fixou a alma do irmão dele na armadura. E aí, se eu não me engano, eles viajam ao mundo procurando uma forma... Fazendo altas aventuras. E várias encrencas. Altas confusões, assim. Eles viajam ao mundo procurando conhecimento que possa trazer o corpo do Alphonse de volta. E o corpo do Edward também, né? É isso aí. É muito bom esse anime, cara. Muito bom, eu preciso terminar ainda. Ah, acho que eu vou ver quando eu estiver velho, vai. Alô? No final... Tá, é verdade. Mas tá dando spoiler do final, cara. Não, só que eu acho que esse é o final do primeiro. Não é o que a gente tá falando. Não, é o Brotherhood. A gente vai cortar essa parte, só que, Williams, fica aí pra você, tá? Esse é o final. Ah, é verdade. Antes de finalizar esse bloco onde o Ed... do irmão, a gente vai... Bom, é isso aí. Fique com mais animes, mais spoilers e a gente já volta. Yeah. 員で知ってる二人の USB あなたが泣いてる夢と見られて素顔にはもう触れられないたとえ終わることのない悲しみがあなたはあっても忘れないでさよならが嘘と思えた日々を一人きりで見た空もすれ違う中で見た夢もあの日のまま何も変わらずあなたの中で今もずっと 「帰る場所もない」 Estamos de volta agora com o último bloco desse cast maravilhoso e extremamente cultural. Que delícia de cast. Que delícia, cara. Ah, quero relaxar, cara. Enfim, Luiz. Diga. Qual é a sua última recomendação do dia? Minha última recomendação é da abertura Brand New World do One Piece. A sexta abertura. Que durou. Tinha que ter algum anime bosta aqui, né? Não. Porque Infector SXLL XV. O melhor anime que eu tenho agora foi esse. Eu devo dizer que One Piece é extremamente estendido. Muito. Tá ligado? Tem ruim, que ter uma paciência. É ruim. Logo falado na Tuca Real, é ruim esse anime, tá, gente? Só isso, só. É porque o Marcelo. Cara, coisa boa não dura pra sempre, então deve ser ruim mesmo. Exatamente. Você já viu, sei lá, Trepada Eterna? Não, não existe. É tipo meia hora e tá bom, entendeu? Caralho, meia hora, pra mim em 2 minutos tá suave. Ai, caralho. Tá bom, enfim. Fala aí, One Piece. Dá a sinopse do One Piece. A sinopse do One Piece, basicamente, é a história do Luffy, o Monkey D. Luffy, que ele resolve ser um pirata e chegar na grande linha pra pegar o One Piece, que é tipo o tesouro supremo. Só que você esquece disso quando decorrer do anime. É, né? Mas tem a motivação dele. Não, mas tem uma coisa da hora, né? Que ele engoliu uma fruta. Ah, é, ele engoliu uma fruta. A Gomu Gomu no Mi, que é tipo uma fruta especial que transforma o corpo dele em borracha. Isso, é a fruta do capeta. É, na verdade, o nome da fruta é fruta do capeta. Né? Ele é a Eva, tá ligado? É fruta do Exu. E tem vários outros. Fruta do Exu. Tem vários outros personagens que também comeram essas maçãs e tem poderes especiais. Não são maçãs, desculpa, são frutas. São frutas. Ah, um poder aleatório, então. É, e tem um que tem o poder de dividir o corpo, tem outro que transforma o corpo em luva. É, o Barabara no Mi, Hanahana no Mi. Isso. Enfim, é isso aí. One Piece. Não assistam, mas. Essa eu vou falar que essa abertura é legal. Cara, se você for assistir isso agora, você vai morrer vendo isso. Exatamente. Boa sorte e perdendo a sua vida, Natan. Eu? Sua última música aí. A dor canata do Naruto, segunda abertura. Isso. E bom, dá uma sinopse aí do Naruto pra gente. Anime de poser. Cara, eu vou falar que Naruto é muito bom, viu? O mangá é muito bom. O poser de anime. Eu vejo vários, só que eu vejo Naruto. Naruto tá muito legal, cara. É, tá. Se vocês entenderam, eu vou resumir. Ele era o ninja da Vila da Folha. Pronto. Ele quer ser o Hokage. Ele quer ser o Hokage. O líder da Vila da Folha. E como todo anime shonen, esquecem disso na metade do anime e metem 300 mil histórias paralelas. Então, não. Mas, assim... Ele não esquece tanto do objetivo dele. Exatamente. O Naruto, ele é muito focado. O enredo do Naruto é muito bom. Eu vou ter que admitir. E o jeito que a história toca ali também é muito bom. Porque é aquele negócio, cara... Vamos lá. A maioria dos animes shonens, eles dão, tipo, várias... Eles dividem o anime em várias sagas, entendeu? E vão, tipo, repetindo essa porra eternamente, sempre com o inimigo mais forte, basicamente. Naruto, Dragon Ball, abraços. Dragon Ball, abraços. O Naruto, não. O Naruto, ele vai, tipo, puxando a história, entendeu? Tipo, a primeira saga é a única saga fechada de verdade, que é a do Zabuza. Depois disso, eles vão, tipo, puxando o enredo. Então, tipo, uma saga, entre aspas, ela vai se ligando com a outra. Aí você pensa, a saga do Exame Chunin. Ah, vai ter o Exame Chunin, acabou. Não. Aí, do nada, ele intercala com guerra com o esquema político, com a Vila da Areia. Do nada, eles apresentam o vilão da série, da primeira temporada, que seria o Orochimaru. E por aí vai. Então, o Naruto, ele não é só aquele anime que vai dividindo tudo em saga e vai colocando o inimigo mais forte. Não. Ele consegue interligar tudo. É por isso que eu gosto dele. E o enredo dele é muito bem trabalhado, cara. Deve ser um dos melhores animes, assim, tipo, shonen que eu já vi na minha vida. Cara, o motivo que eu não gosto de Naruto é o mesmo motivo que eu não gosto de K-pop. Por causa dos fãs. É o mesmo motivo que você não gosta de Avenged, de Slipknot e... De Iron Maiden, isso de mesmo. Dream Theater, etc. Exatamente. As pessoas estragam tudo. Cara, não, sério. Eu tento analisar toda a obra, tipo, sem contar com os fãs da obra. Porque senão, velho, você não vai gostar de nada. Sério. Porque sempre vai ter um fã babaca de alguma coisa. Não. É, tipo, um fã babaca sempre tem, mas quando a nação inteira é fã babaca... Não, é que Naruto, ele fez muito sucesso entre as crianças. Então, tipo, tem criança. Nossa, que criança é muito chato, velho. Puta que pariu. Cara, mas tipo, você vai com um moleque de 7 anos. Você vai querer que ele... Mas é bem 10, cara. Será que... O Naruto em paz. O Naruto, um moleque de 10 anos só queria que ele entenda a complexidade do enredo do Naruto. Não, caralho, o maluco tá lá só pra ver luta. Deixa ele, velho. Você vai ficar puto por causa disso? Vou. Foda-se. Mano, sério. Eu mesmo só pela luta. Nossa. Tá bom. Mas sério, assistam o Naruto. Naruto okay, é muito legal. Eu também já vi só pela luta, mas. Não, é mentira. Não assistam o Naruto, leiam. Mas assistam as aberturas do Naruto que são muito boas. E Haruka Kanata também é muito bom. E essa eu sabia inteira, hein? Cantar. Canta aí, vamos ver. A gente vai pagar mico no final desse cast. podcast, agora não. Eu tô com essa quarta abertura. Esqueci o nome dela, Fighting Dreams. Isso. Abraço, Flow, tá? Abraço, Flow, a gente tá chegando. Aí, Flow, nós estamos chegando, não sei quando. Aguardem-nos. Aguardem-nos, só que não. E eu esqueci o que eu ia falar. O que, que eu ia falar agora? Esqueci, velho. Bom, é bom falar da sua abertura, né? Ah, sou eu. Sou eu, mas ia falar outra coisa. Já era, cara. Caramba. É muito ruim ficar com esse pensamento de que eu ia falar alguma coisa. Eu esqueci. Tem que parar de usar droga. Tem, né? Essa maconha aí. Minha última música é de uma banda que eu não sei pronunciar o nome. É Overworld? Overworld. Pronto. Ninguém sabe que é a primeira vez. É, ninguém sabe. Nem eles provavelmente sabem. Eles são japonês, é. Overworld. Não, é Obawardo. Nossa, obrigado. Cara, a gente esquece. Então, é a música Core Pride. Praido. Core Prado. Coro Praido. Coro Praido. Então, não tenho nada muito pra falar do anime, ou anime Onos eu assisto. Ah, Onos eu assisto? Ah, cara, é legal. Você chegou a terminar esse anime? Então, ele não terminou, ele teve fim, só que não terminou no anime, entende? Então, continuou no mangá. Tem um amigo meu que ele, na época, em 2011, quando esse anime saiu, ele deu uma sinopse muito boa, cara. Ele virou pra mim e falou, cara, é a minha Hogwarts em mangá. E essa... Isso, verdade. Essa foi a coisa mais homossexual que eu já tinha ouvido na minha vida até então. Mas enfim. Isso. Uma Hogwarts em mangá trocando trocando bruxos por demônios, eu acho. Algo parecido. Por exorcista. É, exorcista. Isso. É, demônios também, né? Porque o que eles vão fazer sem demônio se eles são exorcistas? Né? Com caçafadas. O negócio é assim, você quer dar a sinopse da história? Não, eu não lembro a sinopse. É um maluco que os pais dele eram donos de uma igreja, né? Não, o pai dele. O pai dele era dono de uma igreja, é, né? Porque se mãe... Ok, quem morreu? E aí acontece um ataque, ele morre. E aí descobrem que esse moleque é metade demônio. Na verdade, é metade demônio, verdade. Que na verdade ele era adotado e tal. E aí ele e o irmão dele vão pra essa escola pra aprender a ser exorcista. Que o pai deles era um exorcista também. É, isso aí. Eu escolhi pai, mais... Pai adotivo, tá? É, pai adotivo, porque ele era filho do rei demônio lá, né? Satã, fala Satã logo, velho. Ele era filho de Satã, filho do mochila de criança. Sobe o tema do Mr. Satã agora. Sinteco gelado. Não, cara, agora... Sete peles. O sete pele. Agora eu vou subir o... Como é que é o nome? Dança do pentagrama. Ah, nossa, sobe! Fogo das trevas, Satanás quer vomitar. É dança do pentagrama, agora eu vou te ensinar. Mãozinha pra cima, carinha de malvado. É dança do pentagrama, é a moda do diabo. Minha vez, né? É, sua vez, velho. E cara, essa... Eu vou ter que... Assim, a gente já falou desse anime, tá? É do Death Note também. E é a ending também, né? Death Note. Eu acho que eu vou voltar a ver anime. Tem que voltar, cara. Aproveita que tá começando a nova temporada. Tem um monte de anime da hora saindo. Não, cara. Não. Os animes que você vê, cara, deixa quieto. Mano... Não, sério. Will, não tem nenhum anime bom, não. Uma Roca. Você viu Uma Roca, Luiz? Ah, Uma Roca tá legal. É o pior. É o pior até agora. Que é isso, Uma Roca? É um anime ruim. Que eu vi porque o Luiz falou pra eu ver. É, tipo, ele é um anime até que legal, assim, a história. Só que ele tem que ser complicado demais, tá ligado? Toda a explicação é muito complicada, velho. Vai tomar no cu, tá ligado? Por isso que é chato. Porque, mano, eu já falei, esse negócio de você de segregação, já foi, entendeu? A época de... É que o Marcelo tem um conceito. Se, tipo, tem divisões de classes dentro de um filme, anime, ele acha uma merda. Até que, mano, já passou a época disso, entendeu? Foi legal, mas passou. Esse negócio de você ficar dividindo, eu já falei, ele simplifica muito. Mas nesse anime não tem nada esse negócio tanto de divisão de classes, não. Ele é realmente segregacionista, basicamente. É uma história que se calca no preconceito. Você pode definir todos os personagens da classe superior como arrogantes e hipócritas. Então, exatamente, é isso aí. Você pode definir todos como arrogantes e hipócritas. E aí os personagens principais, os personagens principais, então, que eles vão desenvolver, são as exceções. É muito fácil fazer história assim, até eu faço. Até eu faço. O Williams faz. O Williams é semelhante. Como assim? Tô brincando, ó. Bom, uma coisa que eu acho bosta também nesse anime é o incesto. Cisco. Que eu não gosto de incesto. Mano, quem gosta de incesto? Mano, é que para, você não. É sério, você não pode botar preconceito no amor. O amor quebra barreiras sociais. Ah, nossa. Ah, calma aí. Isso. É muito liberal, Marcelo. Isso vai tomar no teu... Tem que adotar alguns preceitos. Sugoi. Que bosta. Então tá, a gente esqueceu, né, de usar linguajar de otaku aqui. Não, não, por favor. Então. Não, eu não gosto desse anime, mas a personagem principal é muito kawaii, tá? Qual? Mahouka? É. Eu não gosto da personagem do Infector de nenhuma, vai se fuder. São todas, mano, são todas ótimas. É só isso, só. Não, só queria falar que a personagem, uma das personagens principais parece muito a Mio do K-On. Parece, né? Sobre o resumo dos animes da temporada que eu tô vendo, então, vai, já que a gente vai ter que fazer algo isso. O Selector Effect tá muito bom, mas eu tô esperando ainda alguma coisa muito foda acontecer. Eu acho que vai ter um plot twist. Eu tô esperando o plot twist, enfim. O Mahouka tá muito ruim, cara. É muito arrastado, é muito clichê, enfim. Próximo. Hitsugi no Chaika, que tá legalzinho até, eu tô gostando bastante. Só que ele tá meio, sei lá, ele tá meio sem rumo a história. Tem o Goku Koko no Brain Yard. O Goku Koko tá muito da hora, cara. Até agora... É, ele tá legal. O enredo tá legalzinho. O enredo tá muito bom, sério. E assim, os acontecimentos até agora tão correndo certinho. Tá muito bom. O anime tá correndo bem. Apesar do... Eu não tava botando muito fé no começo, porque começo de anime é sempre aquela bosta, né? Mas é isso aí. E eu acho que eu falei todos. Ah, não. Tem o último. Que o último que é feito por um brasileiro, cara. Que é o No Game, No Life. Quê? No Game, No Life. Entendeu? Ah, anime feito por brasileiro? Isso. O mangá foi escrito por um brasileiro e aí virou anime agora. Mas... No Brasil? Não, um brasileiro que mora no Japão. Ah, que legal. Legal, cara. Eu falei isso 40 vezes pra você e você falou foda-se. Agora você tá falando que é legal. É porque eu ouvi. É. Ah, é. Eu não consigo ler, tá ligado? Eu não sei ler. Eu não sei ler ainda, cara. Desculpa. Então, legal. É isso aí. É feito por um brasileiro. É Yu alguma coisa o nome dele, eu não lembro. E, bom, fica um abraço aí pro cara e eu tô gostando muito do anime, cara. Tá muito da hora. Aqueles, vamos chamar ele pra fazer uma entrevista aqui. É, né? Como assim? Tá ligado? A gente pega ele na hora do Rush lá, tipo 6 da manhã aqui. Ele vai falar das músicas da abertura do anime. Bom, e é isso aí. Vou... Vocês assistem anime ainda, né? A gente assiste. Eu acho que eu vejo o episódio de Shigeki no Kyojin uma vez por mês. Ou a cada 6 meses, sei lá. Pode crer. Bom, mas é sério, tá? Eu tô... eu falei, ó. Agora que eu tô na faculdade, entendeu? Eu tô com mais tempo, sei lá. Que agora eu não preciso mais estudar pra entrar na faculdade. E aí eu tô agora tentando transformar meus hobbies em coisa séria. Coisas que eu vou acompanhar. Mas é isso aí. Minha última música é Zetsubou Billy, da música da banda Maximum The Hormone. E que, cara, essa música... Assim, a Maximum The Hormone... Deve ser uma banda Screamo famosinha no Japão. Porque tinha uma galera na minha escola. Screamo. Na minha escola antiga. Que eles eram muito viciados nessa banda, cara. E eles eram, tipo, todos com franjinha. Todo japonês esquisito, tá ligado? Com franjinha. Que se achava dark. E eu não gostava deles. Mas a música em si é muito boa, cara. E eu gosto dessa música. Eu gosto da letra dela. A gente já falou de Death Note. Que deve ser um dos melhores animes da temporada. Da temporada, não. Deve ser um dos melhores animes ever, né? Que já lançaram nesta terra. E que... É. Que eu queria falar que, diferente das outras músicas, Zetsubou Billy não tem cara de música de anime. Isso, é verdade. Isso é muito legal. Ah, tá. O Nathan tá falando que Seikoku no Dragonair é bom. Bom, eu vi o primeiro episódio desse anime. Eu achei legalzinho, só que é muito ecchi pra mim. Eu não gosto. É o que eu ia falar. Ah, como assim? Eu fui lá assistir, aí eu li... Dragonest, nossa. Não, tipo, é menos legal. É legalzinho. Só que é o que eu falei. Ele é legal, só que é muito ecchi, cara. É muito... muito... Isso também é legal. É, né? É, você não gosta de mulher. É que eles estão zoando. Filha da puta. Viva o fanservice, né? Oh, tá, mas bom, sério, é pra recomendar eu também não gosto desse. Eu não gosto desse anime porque eu achei muito it também. É pra recomendar it, vamos lá. Aqui Sora é muito bom. Deixa eu ver. Kiss vs. Seas é muito bom também, assistam. Qual que é o nome daquele anime que eu esqueci? Kodomo no Jikan é muito bom. Astarote no Omochi também é legal, assistam. Enfim, se é pra botar putaria na mesa, a gente bota. Vai começar a putaria. Acho que já deu, né, gente? A gente vai acabar esse anime por aqui antes que vire putaria, né? Começou a falar de hate e já é putaria. Começou a falar de hate e já caiu o nível do programa. E o hentai, hein? E o hentai? Não, é sério. Fica aí com mais não anime. Vamos falar. Por favor, compartilha esse cast nas suas redes sociais. Mostra pros seus amiguinhos que curtem anime, que eu sei que tem muita gente aí. Galera otaku, por favor, viralizem esse cast. A gente precisa de mais curtidas. A gente vai fazer mais partes, entendeu? Porque a gente tem muitas outras músicas de anime pra falar aqui. Isso, cara. Deu muito trabalho, tipo, escolher as músicas. Exatamente. Agora. Tinha várias, não sabia qual escolher. São tantas que não tinha como. Então a gente vai fazer uma parte 2 provavelmente. Talvez até lá o Nathan já tenha um microfone decente. E, bom, é isso aí. Bom, fiquem com muito mais música do anime pra vocês. E até a próxima. Make it.

したってやっぱ一人の夜は自分のことさもわからなくなる。そんな俺と分かり合おうとしてくれる君がいるならもっと強くなれる。もうどうなったっていいか、悪くたっていい、死に物狂いで未来を変えてやる。どうしたって帰れない運命だと言われてもまだ俺は変われる。自分で変えてみせる、これがさプライド。それぞれの場所でまだ消えるな心の日は。また忘れたくない胸の強さ、まだまだ消えるな心の日は。 seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Desde o dia em que eu te encontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por este caminho.